aí, vai ver gastando ou contando, vendendo algo ou comprando. Três segurança armado na Mercedes, Oxa me acompanhando. Louque, eu nem tô ligando, só gruda os malote e vamos. Que sem ele ninguém vale nada, meu voucher só segue aumentando. Piranha quer usufruir, viver com a nossa condição. Se quer que eu te faça sorrir, tira um sorriso do ladrão. Inveja quer me destruir, é zero aproximação. Tem vários pra nós instruir, um monte nem quer instrução. Bate na palma da mão, deixava um som, enrola aquele do bom. Deixa pra quem tem o dom, fica de observação e segura o refrão. Acumulando cifrão, quero 1 milhão de notas de 100 no porão. Eu vou concluir minha missão, depois distribuir dinheiro pra minha nação. Nós que muda a sua vida, que te leva pra longe. Que macho patrocina, banco seu silicone. Rodeado de prima, que eu não sei nem o nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós que muda a sua vida, que te leva pra longe. Que macho patrocina, banco seu silicone. Rodeado de prima, que eu não sei nem o nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. 4M agindo, cê sabe que é problema. Rouba o filme inteiro, deixa pra ele a cena. Bebê no Valentine, só assoprando crema. Não tenho inimizade, de comédia eu tenho é pena. Vale a pena ir na luta, é só assim que acontece. Um degrau de cada vez, as bênçãos vêm pra quem merece. Não dou ouvido a ninguém, pois já cansei de tantos blefs. Não quero saber de história, essa história não for cash. Nós que muda a sua vida, que te leva pra longe. Que macho patrocina, banco seu silicone. Rodeado de prima, que eu não sei nem o nome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.